Cada vez que eu abro o fole desta gaita e me desmancho em acordes com sentimento, talvez seja pra esquecer aquela China que por querer me causou tanto sofrimento. Cada nota que o fole sopra pra fora é um pedaço da vida deste peão, que por se encanguixar assim profundo só conseguiu machucar seu coração. Que por se encanguixar assim profundo só conseguiu machucar seu coração. Outra vez recomeçar, estou certo nos braços desta canção, vou poder um novo rumo encontrar. Ó, prendinha que agora estás ao meu lado, és o acorde mais lindo desta canção. A comunhão entre tu e as melodias trouxe de volta o amor ao meu coração. A comunhão entre tu e as melodias trouxe de volta o amor ao meu coração. Maior que seja a dor, eu sei que um dia vou poder viver um novo amor. O tempo sempre apaga. Eu sei.